Todos os seres humanos são diferentes. Nós poderíamos até achar que somos todos iguais. E dentro da concepção física, da constituição, realmente nós somos. Na concepção espiritual, também, porque somos todos filhos de um mesmo pai, criados da mesma forma. Mas nós somos diferentes na manifestação que temos na característica física e na característica espiritual. É óbvio. Somos diferentes porque cada um de nós manifesta o seu aprendizado, a sua jornada evolutiva enquanto espírito. A doença, ela demonstra muito bem essa diferença que existe entre cada um de nós. Porque duas criaturas submetidas a uma mesma infecção, ao mesmo processo, ela se desenvolve de forma diferente. Muitas vezes bastante semelhante, mas ainda assim diferente. A aproximação que nós temos com bactérias, vírus, micróbios, enfim, a tudo aquilo que nos afeta de alguma forma, ela representa de uma forma diferente em cada um de nós. Um dos motivos, além da nossa jornada passada, é a nossa fragilidade emocional. Por que que somos tão frágeis emocionalmente falando? Por que que estamos tão suscetíveis ao que vem de fora, nos afeta e nos desequilibra? Na verdade, não é o que vem de fora, né? O desequilíbrio já está dentro de nós. Nos dias de hoje, nós percebemos, através de tudo que está acontecendo, que algumas situações contribuem para esse desequilíbrio, para essa fragilidade. Nós temos uma necessidade imposta de um distanciamento social. Esses distanciamentos trazem efeitos colaterais diferentes, talvez, em cada um de nós. O que se mais relata é a ausência do afeto físico. Eu digo físico porque nós podemos transmitir afeto através de outras formas. Através da interrupção das nossas rotinas diárias, nos causa desconforto. A alteração dos nossos hábitos, as restrições que nos foram impostas e, principalmente, o bombardeio das notícias trágicas. Muitas pessoas estão ficando bastante tempo nas suas casas, como uma forma de diminuir os contágios. Perfeito. Mas o que nós estamos fazendo enquanto nós estamos dentro das nossas casas é uma grande oportunidade que nós temos para nos reequilibrarmos e não desequilibrarmos. Então nós batemos muito nas nossas carências, nas nossas faltas, no que nós não podemos fazer, ao invés de perceber aquilo que nós podemos e que nós temos. Nós confundimos notícia com informação e acabamos consumindo notícias que nos deixam alarmados, que provocam em nós mais medo e, por isso, nos desequilibram de uma forma, às vezes, bastante contundente. Mas a boa notícia é que foi descoberta a cura para esse vírus. Não só para esse, mas para todas as doenças que nos acometem. Foi descoberto a cura. E a cura para isso é o amor. O mau humor é o maior imunizante que nós podemos ter. Quem está surpreso, Experimente. Experimente começar um exercício de amar, amar incondicionalmente. Incondicionalmente significa não impor condições. Eu não posso amar simplesmente se eu tenho retornos sobre esse sentimento. Eu só amo porque sou amado. Não. Amo por compreender. É o fluxo de energia que transforma, porque nós estamos exteriorizando e estamos nos reabastecendo pelo que vem do alto. É o amor que dá fé e que dá a certeza do dia futuro, do amanhã. Ele nos blinda. É como uma capa protetora. Quem ama não adoece. Tem um livro que fala sobre isso. Em contrapartida, o desamor é sempre mortal. Ele é fatal. O desamor, o oposto do amor, ele nos encaminha para situações que talvez nós não queremos. Então, que nós possamos pensar nisso, em tudo que está acontecendo, no que está sendo proposto e nas oportunidades que nós temos e o que nós podemos fazer diante de tudo isso. Lamentar e resmungar não adianta. O que adianta é a atitude ativa, atitude na direção correta. Que Deus Pai nos proteja a todos e que assim seja.